Essa é a história da garota que sabia voar. Subia acima das nuvens pra ver o sol nascer. Voou por todos os continentes pra tentar se encontrar. Dormiu na cauda de um cometa pra tentar se esquecer. E hoje ela só quer se perder. E hoje ela só quer se perder. E hoje ela só quer se perder. E hoje ela só quer se perder. E quando o mundo adormece, ela acorda sonhando acordada. Ela dorme quando ela dança, tem algo a dizer. E essa vida é tão louca e tão breve, mas ela é tão solta e tão leve. Esse mundo é tão óbvio que não serve a você. Não serve, não. Ela escreveu sua própria história rabiscando o céu. Girava em volta do planeta como um carrossel. E viu sentada lá no topo de um arranha-céu que a gravidade não é lei. E se despiu do medo pra enxergar a vida no ar. Botou seu fone no ouvido e foi viver na rua. E com sprays de todas as cores grafitou na lua. Me encontrei. Essa é a história da garota que sabia voar. Subia acima das nuvens pra ver o sol nascer. Ver o sol nascer. Voou por todos os continentes pra tentar se encontrar. Na cauda de um cometa pra tentar se esquecer. E hoje ela só quer se perder. E hoje ela só quer se perder. Só quer se perder. E hoje ela só quer se perder. E hoje ela só quer se perder. Às 4 da matina, toma um café lá em Madrid só pra quebrar a rotina. Ela odeia aquela voz que fala para mina. Não é a prancha nem o pé, ela é parafina. Se ela tiver um novo plano, ela nem vai te avisar. Já tá em outro lugar, vivendo nas alturas. Sem âncora, sem freio, adrenalina pura. Não é a mão nem o piano, ela é tablatura. E essas nuvens alcancei, cansei de ver tudo tão longe. Talvez num planeta distante eu entenda vocês, yeah. E essas nuvens alcancei, cansei de ver tudo tão longe. Talvez num futuro distante eu surpreenda vocês. Essa é a história da garota que sabia voar. A história da garota que sabia voar. Subia acima das nuvens pra ver o sol nascer. Pra tentar se encontrar, ah. Dormiu na cauda de um cometa pra tentar se esquecer, yeah. E hoje ela só quer se perder.